porque você não passa de um jovem necessitado de disciplina. E ele é um homem de bem, idoso e correto, que já venceu muitas tempestades para amparar a família e defendê-la. Humilhado, suportou as consequências de seu gesto impulsivo por vários dias. Observado na oficina, qual se fora um menino vadio e imprudente. Os resultados de sua gritaria foram, porém, mais vastos. A mãezinha piorou e o médico foi chamado. Medicamentos de alto preço, trazidos à pressa, impuseram vertiginosa subida às despesas e o papai não conseguiu pagar todas as contas de armazém, farmácia e aluguel de casa. Durante 6 meses, toda a sua família lutou e solidarizou-se para recompor a harmonia quebrada, desastradamente, por sua ira infantil. 180 dias de preocupações e trabalhos árduos, sacrifícios e lágrimas. Tudo porque você, incapaz de compreender a cooperação alheia, se pôs a berrar inconscientemente, recusando a roupa que lhe não agradava. Pense na lição, meu filho, e não repita a experiência. Todos estamos unidos reciprocamente, através de laços que procedem dos desígnios divinos. Ninguém se reúne ao acaso. Forças superiores impelem-nos uns para os outros, de modo a aprendermos a ciência da felicidade no amor e no respeito mútuos. O golpe do machado derruba a árvore de vez. A ventania destrói um ninho de momento para o outro. A ação impensada de um homem, todavia, é muito pior. O grito de cólera é um raio mortífero que penetra o círculo de pessoas em que foi pronunciado e aí se demora indefinidamente, provocando moléstias, dificuldades e desgostos. Por que não aprende a falar e a calar a benefício de todos? Ajude em vez de reclamar. A cólera é força infernal que nos distancia da paz divina. A própria guerra, que extermina milhões de criaturas, não é senão a ira venenosa de alguns homens que se alastra por muito tempo, ameaçando o mundo inteiro. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, que eu, enfim, posso dizer. Boa noite, meu amigo Sérgio Aguiar. Boa noite, Wilson, pessoal da técnica, todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui de novo. E a gente já começa com o pé direito nesse texto maravilhoso que... De certa forma, eu acho que todo mundo que ouviu conseguiu se identificar no texto. Infelizmente. Eu não queria, viu? Eu não queria. Esse era um texto que eu não queria pegar para mim. Mas, infelizmente, a gente tem esses momentos onde, de certa forma, a gente ignora o que se passa no nosso mundo íntimo. E tem uma frase no Evangelho que diz assim... Não existe arrebatamento irresistível. E o que significa essa frase? Tudo o que acontece no nosso mundo íntimo poderia ser identificado e ser trabalhado de maneira diferente. No nosso trabalho de segunda-feira, que eu faço como se fosse uma autoajuda, tem lá uma frasezinha... Sentir, pensar e agir. E esse é o processo que funciona. A gente se sente, a gente vai se sentindo incomodado diante de situações. Quantas e quantas vezes a gente não se defende, e o não se defender também é um erro, e se defender não significa atacar, se defender é se proteger, Se defender é eliminar a energia que se percebe estar sendo gerada, a energia da frustração, da contrariedade, de todos esses processos que a gente vive aqui na Terra por sermos diferentes. Quando a gente está num lugar onde todo mundo pensa igual, onde está tudo tranquilo, e é raro isso acontecer, a gente acaba ficando tranquilo, meio zen, só que de vez em quando a gente vai se violentando, negando o que acontece no nosso mundo íntimo, e a gente viu a descrição toda. É importante lembrar, o Espiritismo traz para nós a informação do aspecto vibracional, e o texto ilustra muito bem o que alguns segundos de autocontrole poderiam ter evitado. Foram 180 dias prolongados a partir de um segundo de destempero, que meio que foi em cascata, causando um processo vibracional que afetou todos os envolvidos aqui na história. E eu disse, cada um de nós que está ouvindo aqui se identificou, teve algum momento que relembrou na hora, de momentos impensados onde a cólera invadiu o nosso ser e a gente estourou. E de repente estourou com a pessoa errada, e de repente estourou na hora errada. E eventualmente, quantas relações foram destruídas por causa da cólera. E esse é o ponto de reflexão que eu quero deixar antes de passar a palavra aqui para o Wilson. Porque quantas e quantas relações acabaram destruídas em função da cólera. Sabe, Sérgio, me aprofundar nessa reflexão sua, o que me ocorre é o seguinte: nós somos cegos. Nós somos cegos, tateando, porque nós não vemos isso que nós falamos. Quando você fala em vibração, quando a gente fala em produção de energia, em formas, pensamento, o que nós produzimos com o nosso pensamento, nós não vemos essas coisas. E aí eu me lembro de Tomé, né, junto a Jesus, que não acreditou que ele havia retornado. Tomé, que aliás é considerado o patrono da ciência, né, do empirismo, porque é o que tem que tocar, que tem que experimentar, né, para poder acreditar. E aí nós nos colocamos nessa mesma condição de Tomé, porque nós falamos sobre esses aspectos da vida que nós temos aprendido tanto com a doutrina dos Espíritos, que nos explica as consequências, né, dos nossos pensamentos desequilibrados, mas, no entanto, como nós não vemos os efeitos, a gente continua fazendo. É como se nós não relacionássemos a causa dos nossos sofrimentos, das nossas dores, às origens em nós mesmos. Isso me assusta, porque você ressaltou isso, e eu vou sublimar novamente: 180 dias. São 180 dias, 6 meses. Por alguns segundos. Meio ano. Agora, a pergunta que fica é, então, baseado nesse entendimento, será que as dificuldades que eu estou vivendo hoje, que eu estou sendo submetido hoje na minha vida, não foram causadas por mim nos últimos 6 meses? Se foi uma única ocasião em que essa moça perdeu o equilíbrio e brigou lá dentro de casa por conta da roupa que ela não gostou ou que não estava contento dela, a mãezinha já se desesperou, correu, deu dor de cabeça na mãezinha, imediatamente a irmã queimou a comida, o pai perdeu hora, e durante 6 meses aquilo foi se desdobrando e causando prejuízos à família, à doença, ao remédio. Agora, nas nossas vidas, se nós tivéssemos a coragem de refletir profundamente sobre o que nós estamos vivendo, será que nós não relacionaríamos isso a nós mesmos? Invariavelmente, né, Wilson? Porque a gente esquece que está o tempo inteiro afetando e sendo afetado, vibracionalmente, sem mesmo colocar a questão física aqui. Nós estamos falando vibracionalmente, quanto isso, física do tocar, né? Não precisa tocar, mas a gente sabe que a vibração vai afetar o nosso padrão, que vai afetar as nossas emoções, que vai transformar todo o nosso mundo íntimo. Nossos pensamentos e depois formar os sentimentos novamente. E invariavelmente, como você disse, a gente começa a rememorar e talvez a gente esqueça de vez em quando que as experiências ruins, elas foram feitas exatamente para que a gente rememorasse e corrigisse postura. Nós temos aí a informação da psicologia que 95% do tempo nós estamos sendo afetados, nós estamos reagindo diante de situações. Com o mundo da forma que está, hoje a gente liga a TV, a gente pega o celular, tudo que acontece do outro lado do mundo a gente recebe ao vivo, praticamente, alguns segundos depois. O quanto isso no nosso dia a dia nos afeta sem que nós nos demos conta, e o quanto isso afeta a minha relação com o outro, porque tudo que eu vou ouvir dali para frente, afetado como estou internamente, vai ser transformado a partir daquilo que eu vi no segundo anterior. E aí as minhas reações, eu até anotei aqui para não esquecer de ressaltar esse ponto, a gente vira vítima, a gente vira refém do nosso temperamento, das nossas formas, pensamento, do nosso aspecto vibracional. É uma brincadeira que às vezes a gente tem lá na empresa, é como você pegar uma Kombi sem freio, montar nela e descer a ladeira sem freio, porque a partir daí o resultado é completamente difícil de se medir. E a gente às vezes embarca nesse tipo de viagem, se deixando afetar de maneira tão truculenta. Lembrando a citação do Chico, né? A gente não pode voltar atrás e desfazer o que nós fizemos. Os destemperos, né, da semana passada, mesmo das horas passadas, do mês que se passou, do semestre, dos 180 dias, que são muitos, certamente, nós não podemos fazer isso, mas a gente pode, a partir de hoje, realmente cuidar desse aspecto. O autor coloca aqui, num dos últimos parágrafos, por que você não aprende a falar e a calar a benefício de todos? Eu acho que aprender a falar é muito importante, é muito bonito. Veja que nós sempre estamos acompanhando os cursos aí que as casas oferecem, cursos de oratória espírita, né, para que aprendamos a falar adequadamente. Mas talvez nos faltem alguns cursos de escutatória. Para que nós aprendamos, né, um curso em que tenhamos que passar uma hora e meia sentados em silêncio, sem poder comentar, dar pitaco. E nem olhar o smartphone, pode? Nem olhar o smartphone, meu não Deus pode. Porque isso também é uma forma de comunicação. Aliás, muito interessante o que você disse, porque quando a gente está falando em aprender a calar, é aprender a observar alguma coisa. É impossível não ser afetado por alguma coisa. Você colocou bem, e eu reitero aqui. Do ponto de vista sociológico, é impossível. Essa total apatia é uma doença, é uma patologia, é uma anomia social. Então pense numa sociedade em que as pessoas se ignorassem. Seria uma sociedade totalmente egoísta, onde cada um só pensaria nos seus interesses, né? Você não me afeta e eu também não lhe afeto. Quer dizer, é uma sociedade animal praticamente. Nem animal, porque ainda existe uma afecção muito grande, um afeto muito grande entre os animais. Mas pense nessa sociedade. Não haveria aprendizado, porque a educação só ocorre porque você me afeta. Pela interação. A própria construção do ser, a minha identidade se constrói em função das diferenças com você. Então, quando eu observo você, pelas semelhanças e pelas diferenças que eu vou descobrindo quem eu sou e que vou formando minha identidade. Então veja que sem a presença do diferente na minha vida, nem eu me formo. Quer dizer, o homem precisa do outro para se formar, isso é indiscutível. Então a gente não vai conseguir jamais falar assim, olha, não vamos nos afetar pelo outro. Não, isso é impossível. O que nós podemos fazer inicialmente para conseguir alcançar alguma evolução nesse aspecto, é não reagirmos. De forma que a forma como você foi afetado, você possa pensar sobre isso. Conter. Você possa conter, avaliar, entender sobre outros aspectos, por exemplo, para que depois você se posicione. Porque na medida em que a pessoa, no momento em que a pessoa lhe fala alguma coisa, você muitas vezes está sob pressão ou está sob ação de outras forças emocionais, né, que não estão relacionados diretamente àquela situação ou àquela pessoa. Mas aquela pessoa naquele instante é a gota d'água. É tudo que você precisava para explodir naquele dia. É tudo que faltava depois de um dia complicadíssimo. Né? Só faltava essa, aquela pessoa vir me falar aquilo. E aí você, né, nessa sua reação, você despeja todo o seu dia, o seu ódio em cima daquela pessoa. Nem deveria ser tanto assim. E se você aprende a calar, a não falar nada, um pouco mais, você vai pensar melhor na sua casa, em como responder, em como se portar, e eu tenho certeza que no dia seguinte a sua resposta é outra. Sem o excesso. Isso já aconteceu comigo. O tal do e-mail é uma coisa fantástica. Você recebe alguma coisa, responde aquela coisa e tecla. A hora que você acaba de teclar, passa 15 segundos, você fala, não devia ter mandado. Tanto é que o nosso querido WhatsApp agora colocou pois lá uma opção para remover o que mandou errado, né? O que mandou errado, né? Mandou o que se arrependeu errado, de mandar. Se arrependeu de ter mandado. E-mails têm função agora de recall, que é exatamente para se buscar a mensagem de volta. Exato, trazê-la de volta para cá, tirá-la de lá, né? Tirá-la de lá. Exato. Porque a gente sabe da intemperança, né? E o quanto. Mas você sabe que quando a gente fala em aprender a falar e a calar, essa frase ela é bastante enigmática, né? A gente podia até fazer uma palestra em cima dela. Falar e calar. Aprender a falar, porque calar totalmente não é o certo. O que precisa é saber falar. E aprender a falar com fraternidade. E, eventualmente, o calar é uma postura ativa, não é uma postura passiva. É uma postura ativa, né? Você pensa para não falar, você pensa. Para não falar, para não responder inadequadamente, exato. Porque quantas e quantas vezes falamos coisas que não queremos, que não pensamos, e depois a gente fica meses tentando desfazer aquilo que a gente fez, às vezes no momento de intemperança. Então, aprender a falar... E Wilson, eu duvido hoje em dia, eu duvido que a gente consiga efetivamente se calar. Pelo aspecto mental, eu quero dizer, pelas formas pensamento. Mental e também pelas formas pensamento, mas também pelas formas de interação que nós temos com as pessoas hoje, né? Nós somos hoje muito mais influenciados, a gente recebe muito mais estímulos do que recebia alguns anos atrás. Exato. Você está recebendo estímulos o tempo todo. Você está no meio do dia, a pessoa mandando mensagem ao grupo falando alguma coisa que você não gosta, é uma outra pessoa, é um terceiro, é um quarto. Aí é o Facebook, é o e-mail, são as pessoas realmente. Antigamente nós tínhamos o contato físico só. Eu sou do tempo ainda que eu tive um bip. Eu também tive. Eu tive um bip, a pessoa tinha que ligar numa central para deixar uma mensagem para a operadora digitar e mandar para mim receber. Eu achava aquilo fantástico. E o detalhe é que eu não tinha telefone em casa. Eu tinha que andar, às vezes, centenas de metros para achar um telefone orelhão, público. Para achar um orelhão. Isso é tempo da ficha nós, também, nós né? Nós estamos denunciando a idade. Nós estamos denunciando a idade aqui. Ficha, depois evoluiu. Eu achei que era uma modernidade tremenda quando tinha um cartão telefônico. E depois veio o tijolão, e depois aí... Depois veio o tijolão, e veio onde estamos hoje, com o smartphone, com o computador de bolso, né? Mas é isso, é o que nós falamos, reiterando que você, a sua última fala, Sérgio, é impossível, de fato, você não expressar nenhuma reação. Mas a educação, o corpo, ele vai reagir, mas isso que você falou é muito importante, porque é uma postura ativa. Então, não responder é uma postura ativa. Você pensa, não, espere... Wilson, espere, não responda, né? Deixe, daqui a uma hora você pensa sobre isso e você responde, cale-se, e isso é importante, realmente, com isso a gente vai se educando. A gente sabe que uma mesma decisão ou atitude repetida, repetidas vezes, né? Alguns especialistas dizem 30 vezes ou 50, 60 vezes, ela vira um hábito. E por que não desenvolver bons hábitos como esse, não é mesmo? E não é essa a nossa verdadeira missão aqui na Terra, que é lutar a boa batalha, como descrita por Paulo, onde a gente observa em nós as tendências que ainda carregamos pelos séculos e séculos reencarnatórios, e a gente, ao identificar isso, comportamentos e atitudes que já não cabem mais no mundo de hoje, no momento presente, e aí ativamente a boa batalha é lutada e ela é travada no campo dos sentimentos e do pensamento, onde a gente cerceia o animal que ainda habita em nós. Aquela maneira, aquela pessoa bárbara, aquela pessoa truculenta, a gente cerceia, a gente controla, a gente inibe e a gente explica e educa com muito carinho, com muita fraternidade para nós mesmos, por que que a gente não deve repetir aquele comportamento. Por isso que a gente frisa muito, é uma postura ativa, não é um calar apático que a gente vai engolir sapo e depois vai estourar com o próximo. Ou que vai virar uma doença, que vai somatizar depois. Somatizar, vai virar uma doença. Porque aquilo gera uma amargura, você não fala nada, mas aquilo vira uma amargura por dentro, você, né, vai sofrendo com aquilo, vai acumulando, se deprime e adoece. E o calar, que eu disse que é impossível calar, que é essa coisa ativa, interna, desse autocontrole, dessa busca pelo aprimoramento, até que um dia a gente consiga eliminar esse tipo de comportamento da nossa existência. Tenhamos coragem para combater o bom combate e nunca nos esquecendo que não estamos sozinhos. Quando nós nos dispomos a isso, nós somos auxiliados com certeza. Jesus e sua pléiade de espíritos estão aqui conosco o tempo todo. Amigos ouvintes, muita atenção para essa frase. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e A Gênese. Lembrando que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, esquina com a Alferes José Caetano, aqui no centro. E lá também você encontra o Sebo agora, que a USE inaugurou. Você encontra ótimos livros, ótimas opções de leitura a partir de R$ 5, R$ 6. Então, é o conhecimento acessível a todos. Nós vamos agora, o Júlio aqui, que está na técnica nos auxiliando, ele vai agora colocar a nossa mensagem de abertura. A gente vai ouvir uma prece na voz de Sueli Calda Schubert e retornamos em breve para o segundo bloco do nosso programa da noite. Oração. Senhor, no santuário do lar, recordando a tua sábia conduta, no abençoado reduto doméstico, nós, os discípulos imperfeitos da tua mensagem de luz, erguemo-nos para rogar em favor das nossas lutas. Ajuda-nos a amar, embora a aflição de que nos sentimos objeto. Ensina-nos a servir, apesar dos desencantos que acumulamos. Oferece-nos inspiração para as atividades, mesmo em face do cansaço ou do desespero que nos esmagam. Doa-nos a alegria, conquanto as chuvas de fel nos atormentem. Instrui-nos no serviço do bem, mesmo com as feridas não cicatrizadas das lutas renhidas. Levanta-nos para prosseguir e perseverar. Não somos outros espíritos, somos os dilapidadores da paz alheia, envergando roupagens novas. Somos os algozes do passado, travestidos de vítimas no presente. Somos os inquietadores, agora inquietados. Somos os semeadores da discórdia, colhendo cardos. Somos os pomicultores da usura, nas mãos da necessidade. Recapitulamos para aprender, recomeçamos para crescer. Ainda ontem, ouvindo tua voz, desertamos do dever e dizendo-te servir, distendemos a impiedade e a perturbação. Hoje, porém,

Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações ainda mais censuráveis são. Se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação, e porque, se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Mas, em vez de tomarem para si as lições que escrevem ou que leem escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim estas palavras de Jesus. Vedes um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. Por esta sentença, se fosseis cegos, não teríeis pecados. Quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e eram, com efeito, os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que do povo ignorante. O mesmo se dá hoje. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão alguma coisa não há que lhe diga respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Olha que linda mensagem. E é interessante que, às vezes, a gente está ouvindo uma palestra no centro espírita, um sermão na igreja, uma fala qualquer no templo, e a gente pensa assim, nossa, minha vizinha devia estar aqui para ouvir isso. Ou fulano deveria estar aqui para ouvir isso. Porque, às vezes, a gente acha que aquilo é para o outro. E na fala de Jesus, quando essa última frase... Vedes um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. É normalmente um mecanismo de fuga, um mecanismo de projeção, assim chamado pela psicologia, onde nós projetamos aquilo que nos incomoda, a gente projeta no outro e aí a gente ataca. Então o julgamento, ainda na fala de Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. Quantas e quantas vezes a gente prefere olhar para o outro e fazer uma crítica eventualmente porque a gente não quer lidar com situações que a gente está identificando dentro de nós mesmos, que é muito mais difícil. E no começo do texto, o que a gente pode ressaltar é que aquela pessoa, e aí a gente acabou de falar de cólera, eu vou fazer uma conexão com o texto anterior. Aquele que estiver mais equilibrado, ele tem muito mais responsabilidade numa discussão. Aquele que tiver mais dono de si, tem muito mais responsabilidade. Porque às vezes a gente vai ter pessoas que ainda não se deram conta do seu temperamento, e se colocam como vítimas de si mesmos, vibracionalmente falando. E é importante que a gente perceba que a responsabilidade que nós temos, ela está muito associada às nossas intenções mais íntimas. Quando eu faço alguma coisa para alguém com a intenção de machucar, tem muito mais peso o débito que eu estou criando para mim do que quando eu faço alguma coisa que fortuitamente acaba machucando alguém. É importante que a gente lembre porque, pelo mecanismo perfeito criado por Deus, nós somos os juízes e muitas vezes os próprios algozes. a nossa consciência, uma vez tomada a consciência, ela vai fazer com que nós queiramos nos melhorar, com que nós modifiquemos o nosso jeito de ser, o nosso comportamento, as nossas atitudes. Essa é a função única e exclusiva da culpa, fazer com que nós nos arrependamos, fazer com que nós modifiquemos a forma de lidar com as pessoas, para fazer com que nós modifiquemos as nossas reações diante daquilo que nos fazem. Então é fundamental esse processo de auto-observação, onde nós descobrimos em nós mesmos e aproveitamos toda e qualquer oportunidade descoberta quando em contato com o cristianismo, quando em contato com o espiritismo, que tem o cristianismo como base. Então, observar toda e qualquer lição é um aprendizado para nós mesmos em primeiro lugar. O outro, aí é problema dele. O outro é que vai ter que fazer o seu trabalho individual. Quando um não quer, dois não brigam, não é esse o ditado, o dito popular, Wilson? Exatamente, Sérgio. Sabe, o que no Espiritismo é totalmente novo e contrastante com tudo que existe, sobretudo quando nós vamos entender as leis de Deus, que você bem começou a falar aqui sobre a consciência. Kardec pergunta para o Espírito de Verdade, para os Espíritos, que podemos chamar de equipe Verdade, né, dos vários Espíritos que participaram ali em O Livro dos Espíritos, coordenado, certamente, pelo nosso Mestre Jesus. Ele pergunta onde é que está escrito a lei de Deus. E a resposta é: a lei de Deus está escrito na consciência do homem. E é o que você falou, a nossa própria consciência, então, vai funcionar como um juiz e até mesmo como o algoz que vai aplicar depois a pena. Mas um outro aspecto desse entendimento é muito interessante. E as religiões em si buscam a compreensão de Deus, do relacionamento com Deus, para então promover a tal da reaproximação ou religação com o Criador. Agora, se para nós, espíritas, a lei de Deus está na consciência do homem, significa que para conhecer a lei de Deus eu tenho que ir para onde? Para dentro, né? Para dentro de mim. Isto é, a religião para o espírita é uma viagem interior. Por isso que o espiritismo é considerado primeiramente como uma filosofia. Uma filosofia no sentido de indagar, de perguntar, de sair do senso comum, de criticar, mas não criticar a sociedade ou as outras pessoas, mas a capacidade de olhar para dentro de você mesmo e se avaliar, se criticar de um modo positivo, né? Avaliar a sua conduta, o senso comum, porque eu tenho feito isso, porque as minhas reações são assim. Então essa viagem interior é o aspecto religioso do Espiritismo, portanto, ajuda, mas participar de palestras é importante, muito importante. Cada vez que nós vamos numa palestra, a gente, quando estamos predispostos, acessíveis, a gente vai absorver alguma coisa que vai levar para casa, vai sair uma semente latente dali. Mas não só a participação nas palestras. O Espiritismo é uma ciência, e como qualquer ciência, ela requer que você se debruce sobre ela. Então, há a necessidade da gente se empenhar em compreender-lhe os detalhes, né, os mecanismos da sua parte científica, a necessidade de estudarmos para isso. Por isso que tanto nós temos a orientação do Espírito de Verdade: amai-vos e instruí-vos. Porque a instrução é o conhecimento que vai permitir, que vai fazer com que você possa olhar o mundo com outros olhos, para que o mundo passe a te afetar de uma maneira menos negativa por conta do seu conhecimento. Quando você começa a conhecer a natureza das pessoas, o porquê que elas agem dessa ou daquela maneira, a sua reação começa a se controlar, basicamente. Então, essa é o meu convite, né? Eu termino a minha fala falando sobre isso, para que nós possamos ter a coragem de mergulharmos dentro de nós mesmos, para nos observarmos. Né? O Sérgio fala muito aqui dos aspectos psicológicos do ser. E os aspectos psicológicos são exatamente esses, os aspectos emocionais, mentais. A gente tem que olhar para a gente, por que eu faço isso? Por que esse tipo de coisa me irrita tanto? Por que aquela pessoa me irrita? Ela não pode nem começar a falar, que eu não aguento ouvir, eu quero sair de perto. Por quê? Em que? De que forma eu sou parecido com ela? Esse mecanismo que você falou é muito importante. Eu conheço algo que há em mim. Eu sei que aquilo que há em mim, subconscientemente, precisa ser tratado. Eu sei que eu vim aqui para a Terra para tratar de determinado aspecto. Eu sei disso. Subconsciente. Nos sonhos eu me relembro, né? Então, agora eu olho para uma outra pessoa e encontro a mesma coisa nele. Aí reverbera em mim. Mas como é muito difícil para mim cuidar daquilo em mim, é mais fácil eu criticar o outro, porque aí eu me sinto menos mal. É mais ou menos assim, eu posso ser isso, mas olha ele. Ele, além de ser isso, além daquilo, aquilo e aquilo outro, ele é bem pior do que eu. Quer dizer, qual a diferença faz para a gente se o outro é melhor ou é pior do que a gente? Se é melhor, é bom, se agarra nele, vai com ele. Isso. E se é pior, dá mão para ele para vir com você. Mas criticá-lo e se comparar a ele não vai resolver, não vai ajudar em nada. E Wilson, vamos enfatizar essas coisas que você disse até pela questão da evolução espiritual. O homem precisa, não entendam de forma egoísta o que eu vou dizer agora. O homem precisa se colocar no centro de todas as coisas. E nós não estamos falando aqui de egocentrismo. Nós estamos falando do aspecto de qualquer relacionamento tem que partir de mim. Porque sou eu que faço, que dou estímulos para as pessoas. Pode falar de antropocentrismo. Antropocentrismo, talvez. Eu dou estímulos para as outras pessoas e eu recebo estímulos das outras pessoas. Então, não a culpa, mas a resposta está em mim. Na forma como eu me relaciono com Deus, na forma como eu me relaciono comigo mesmo e na forma como, então, eu me relaciono com as outras pessoas no dia a dia. E falando de evolução espiritual, Wilson falou muito desse conhecimento que liberta, que é o conhecimento de si mesmo. Quando eu percebo que alguma coisa em mim não está boa, eu preciso me aprofundar em mim. Por que que isso está me irritando tanto? Por que que essa pessoa me tira do sério? Não é ela. É eu que mexo dentro de mim, quer dizer, as emoções, o aspecto vibracional, os laços de antipatia que o Espiritismo também explica muito bem, por que que essas coisas nos afetam tanto? Por que que eu caio, às vezes, nas mesmas situações? Por que que eu caio, às vezes, com as mesmas pessoas? E eu, época de Natal, adoro brincar. Você vai encontrar aquela tua tia que olha para você e fala assim, nossa, mas você engordou, hein? Ela não me viu, eu engordei e emagreci várias vezes durante o ano. Que pena que ela não me viu quando eu estava mais magro, mas eventualmente ela me vê quando eu estou mais gordo, na época eu estou comendo peru e as outras coisas mais, né? Então, assim, por que que essas pessoas eventualmente conseguem te pegar e fazer com que você se derrube? E o aspecto que eu anotei aqui, que eu não poderia deixar de falar quando nós falamos de evolução espiritual, é que o texto acendeu uma luz dentro aqui de mim. Olha esse tripé, Wilson. Conhecimento produz consciência. E a consciência, ela traz responsabilidade. Esse é o mecanismo de evolução. Quanto mais adquirimos conhecimento, por isso que Kardec diz aqui bem claramente, aos espíritas, pois muito será pedido. Isso é importante, porque nós realmente temos as respostas, nós temos muitas respostas. Nós não somos cegos, nós não vivemos no escuro. E quanto mais a gente vai, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, nosso amigo ouvinte, quanto mais ouve o programa Visão Espírita, um pouquinho mais ganha em conhecimento e também, como o Sérgio acabou de falar, em responsabilidade. Então, vamos nos alertar para isso, né? E cuidar para que a gente não esteja cada vez mais falhando diante da nossa responsabilidade. E vamos lembrar aqui rapidamente da máxima que Jesus nos deixou na relação com o outro. Quanto mais aumenta a minha consciência dos meus direitos, mais aumentam os direitos dos outros, porque eu tenho que dar para o outro aquilo que eu quero para mim. Igualmente, né? É uma divisão, é igualdade. É. Quanto mais você se sente único, quanto mais você se sente importante, quanto mais a gente se sente valorizado, né? Quanto mais a nossa autoestima é elevada, mais a gente respeita as outras pessoas. Mas eu vou reiterar o que o Sérgio falou há pouco, para que nós não entendamos essas colocações de maneira egoísta, de maneira, então eu devo cuidar primeiro de mim. Vamos fazer um link com aquilo que eu falei também no bloco passado, sobre a construção da nossa identidade ser baseado na relação com o outro. Então veja que o próprio amor, né, próprio, não gosto muito desse termo, mas autoestima também é construído mediante a relação com o outro. Não dá para mim construir amor próprio sozinho. O amor é interpessoal, é um sentimento interpessoal. Ele precisa de mais de uma pessoa para existir. Então, mesmo quando eu estou sozinho, eu não estou sozinho. Existem outros me amando, existem espíritos me amando, cuidando de mim. Então, o desenvolvimento do amor precisa de um grupo de pessoas. Então, nós sim, nos desenvolvemos, mas não egoisticamente. Primeiro eu vou cuidar de mim. Depois que eu estiver bem, em ótimas condições, aí eu posso cuidar de alguém. A ideia pode até parecer boa, mas não é, acreditem. E agora eu vou pegar no pé do ouvinte. Porque se tem alguém aqui ouvindo que não é espírita, fala, o espírita está danado, né? Porque ele tem muito conhecimento. Eu vou relembrar aqui o seguinte. Os espíritos não pertencem ao espiritismo, eles estão por aí. Ignorá-los não vai fazer com que eles desapareçam. Eles estão nas igrejas, eles estão nos templos, eles estão o tempo inteiro nos instruindo, nos orientando, nos passando informações pela intuição, pela inspiração. Então está todo mundo no mesmo barco. Ó, Sérgio, eu também não quero pressionar não, viu? Mas não adianta não ser espírita, que você vai continuar sendo espírito. Exatamente. Isso não vai mudar nada. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço lá para Karina Pinheiro Fatinello, lá de Americana, que nos ouve sempre, a Letícia Fatinello, o Ricardo. Quero mandar também um abraço para uma outra ouvinte que está sempre presente, sempre aqui curtindo os nossos posts e que hoje ela está aqui pessoalmente. Né? Um abraço para a Márcia Aguiar, que veio aqui no estúdio, que está aqui com a gente hoje, nos acompanhando. Tá, veio acompanhar de perto o resultado do programa para ver se a gente vai fazer direitinho, não é mesmo? Bem, meus amigos, o programa Visão Espírita é patrocinado por um grupo de abnegados companheiros, de amigos, que unindo esforços, tornaram-se os mantenedores dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. O nosso agradecimento a cada um de vocês. Nós trabalhamos porque vocês nos auxiliam, caso contrário, não poderíamos continuar. O programa Visão Espírita é transmitido todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, aqui, ao vivo, pela Rádio Difusora M650 de Piracicaba. E todos os domingos, a partir das 9:30 da manhã, pela Rádio Brasil AM690 de Santa Bárbara do Oeste. Você também pode ouvir este programa, o programa Visão Espírita, ao vivo, pela União Rádio Web. É uma rádio que transmite 24 horas diárias de programação espírita por meio da internet. Tem uma novidade, essa semana nós nos cadastramos também no aplicativo radios.com.br. Então você, além de estar, nós estamos agora no iRádios, no radios.com.br, você pode ouvir pelo aplicativo, baixando o aplicativo no seu smartphone Android. Você pode ouvir também, se tiver um smartphone da Apple, entrando lá na Apple Store, baixando o aplicativo da União Rádio Web. Você pode ouvir também diretamente pelo site, acessando uniãoradioweb.com.br. E não acabou, você ainda pode ouvir pelo Facebook diretamente. acessando facebook.com/uniãoradioweb, você tem o primeiro post ali na nossa página, é um player que está fixo ali, você clica em play, ele vai também executar a programação. Você também pode colaborar com este programa. Ajude a manter a União Rádio Web e o programa Visão Espírita no ar. Você pode anunciar se você tem um negócio, seja ele um grande negócio, uma grande empresa, ou um pequeno, se você é um empreendedor individual. Anuncie o seu negócio no nosso aplicativo. Assim, todo mundo que for ouvir a União Rádio Web vai ver ali o seu banner, a sua propaganda. Ou, se você preferir, deposite qualquer valor na conta poupança. Eu vou falar um número agora, anotem aí, por favor. É 71850-4/500, agência 5189, Banco Itaú. Eu vou repetir. Conta poupança número 71850-4/500, agência 5189, Banco Itaú. Não se esqueça de identificar no seu depósito como para União Rádio Web. Nós queremos aproveitar e dar um aviso para o nosso público, para os ouvintes que têm nos acompanhado. Este programa, o programa Visão Espírita, edição de Piracicaba, nós estamos hoje na edição número 148. É o 148º programa Visão Espírita, aproximadamente 3 anos já aqui em Piracicaba. A partir de 2018, nós não prosseguiremos com as transmissões ao vivo aqui pela Rádio Difusora. Então o programa, nós teremos, se eu não me engano, mais três sextas-feiras agora em dezembro, e serão os últimos, este programa, né, o de hoje, mais três. E nós não teremos mais o programa aqui na Rádio Difusora. No entanto, ele continuará em Santa Bárbara do Oeste, naturalmente, um programa que está no ar há mais de 18 anos, e também continuará pela União Rádio Web. Nós ainda não temos definição se vai ser ao vivo ou em que dia vai ser, mas os nossos ouvintes, aqueles que já instalaram o aplicativo, que nos acompanham, vão continuar recebendo aí as nossas informações, sendo notificados sobre como será a programação para o ano de 2018. E nós só temos a agradecer a todos que permitiram que nos últimos 3 anos nós tivéssemos a oportunidade de nos dirigirmos para esta casa, para esta rádio que também nos recebeu, e que pudéssemos falar de Jesus, falar sobre a Boa Nova, né, a todos quantos dessas mensagens necessitem. Meus amigos, o nosso amigo Júlio, aqui da técnica, hoje nos auxiliando, ele vai então colocar um bloco comercial, e logo mais a gente vai de música, a gente vai ouvir Titãs. E retornamos então para o terceiro bloco, onde tratamos sobre os milagres de Jesus. Estamos apresentando o programa Visão Espírita. Visão Espírita. Uma ação do grupo Multimídia Espírita. E agora, no programa Visão Espírita, uma ação do grupo Multimídia Espírita. Você ouve Momento Musical. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver.

e entrando ele no barco, voltou. E aquele homem, de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. É uma passagem, eu acredito, que das mais sombrias e obscuras, talvez, que nós possamos encontrar nos evangelhos, repleta de muitas figuras, de muitas alegorias. E entre o que a gente pode começar a discutir, e a primeira pergunta que eu vou formular, Sérgio: Jesus chegando, o endemoniado, como é chamado, o procurou, foi de encontro até onde ele estava. E antes que ele dissesse qualquer voz, qualquer coisa, o endemoniado lhe perguntou: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Peço que não me atormentes. Baseado nessa reação desse espírito, o que a gente pode entender? Ele já reconheceu ali Jesus? Isso pode acontecer de fato? Mesmo em outros casos de obsessão? Corretamente. Nós sabemos o poder moral que Jesus tem, a envergadura moral que esse poderoso espírito, que ao se aproximar de qualquer ambiente, a sua luz iria tomar conta. E nós sabemos também, que aí a gente pode falar um pouquinho de obsessão, né? Esse aspecto da influência espiritual, e conectando até com o tema da noite, que a gente falou sobre cólera, e nós sabemos que a influência espiritual, ela potencializa alguma ação infeliz que a gente tenha. Ela não vai criar, mas ela vai potencializar uma ação infeliz que a gente tenha. E a descrição exatamente desse gadareno, gadareno vem de Gadara, né? A cidade Gadara era uma das 10 mais proeminentes do Império Romano. E ali se tinham, por conta, muitos rituais pagãos, né? Pagãos. E esses rituais, muitas vezes, se utilizavam de porcos para fazer os rituais e na lida, na eliminação dos demônios, né? Rituais ao demônio, contra o demônio. E os judeus têm essa característica de que o porco é um animal impuro, né? Exato, eles não comem carne de porco. Não comem carne. Já o pessoal de Gadara não tinha essa... É uma região, né, oposta lá à Galiléia, e ali eu acho que era uma região que tinha muitos gregos. Isso. Então para eles era natural comer porco, por isso que lá tinha os porcos. Lá do lado de cá não tinha porco nenhum. Exatamente. Então, assim, às vezes algumas pessoas se chocam ficando com pena dos porcos na passagem, né? E aí, na tua pergunta, o aspecto de que sim, pela influência espiritual, imediatamente houve o temor. Temor de quem? Dos espíritos. E ali, denominado legião, eram muitos espíritos que, pelo processo que a gente vê descrito aqui, já estava um grau bem avançado de obsessão, né? Ao ponto da subjugação, onde a vontade daquele espírito estava muito enfraquecida. E ao ter conta com Jesus, esses espíritos automaticamente reconheceram a envergadura moral de Jesus. É curioso, pois os espíritos, eles viam então o corpo perispiritual do mestre, né? Eles, como estavam desencarnados, eles não viam o que os presentes ali viam. Viam um homem descer do barco e descer. Ninguém poderia saber quem era aquele homem, né? O que aquele homem era, uma pessoa que desceu do barco junto com mais meia dúzia, e aquele endemoniado se apresenta e reconhece ele como sendo filho do Deus Altíssimo. É justamente porque do plano espiritual onde estava, né, a presença, a irradiação poderosíssima de Jesus já o assustou e chocou imediatamente. Ele correu de encontro, né, para tentar se proteger, na verdade, para pedir para não ser incomodado. Isso, e na verdade, muito provavelmente é um pedido de socorro. E essa legião, quando ele se denomina legião, legião era um agrupamento de 100 centúrias, né? Uma centúria eram 100 soldados, 10 centúrias, aliás, que eram 1.000 soldados. Então, quando a gente fala em legião, o que dá a impressão, vamos pensar num número, para ter um número mais ou menos, legião seriam 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Quer dizer, ele se apresenta dizendo que eles estão em grande número ali. Mas é evidente que esse grande número não está todo mundo dentro daquela Exatamente. Criatura. Né? Eles estão, possivelmente, Kardec trata disso quando ele fala sobre obsessão coletiva. Ele apresenta alguns casos na Revista Espírita. O que acontece? Dá até para a gente entender sobre esse aspecto, realmente, pela reação da população. Porque o resto da população se encheu de temor. Como assim? Jesus havia ajudado a pessoa, ele estava curado, ele estava bem ali conversando. E a população mandou embora Jesus. Não quero que você fique aqui. Por quê? Porque possivelmente haviam muito mais pessoas ali naquela região também influenciado por esses espíritos que estavam lá. Então era um processo de obsessão coletiva mesmo. E por isso que Jesus, mantendo aquele homem ali, né, com o objetivo, curado como foi pelo mestre, com o objetivo de divulgar aquilo e para atingir mais pessoas, de maneira que esse benefício pudesse se estender a mais gente. Agora, disso a gente é possível compreender, mas os espíritos, ou aquele espírito que naquele momento falava, pedir para que não fosse jogado no abismo, o que ele quis dizer com isso? Isso. Ser jogado no abismo. Não quero, por favor, não me jogue no abismo. Que abismo? A gente tem nos livros espíritas algumas informações sobre esse abismo, que seria um local de reunião de espíritos tremendamente imperfeitos. Seria, a gente poderia fazer uma referência com o umbral que se fala nas obras? Exatamente, umbral, nas obras espíritas, a referência como umbral mais denso, umbral grosso. Então, uma região de trevas por conta da vibração dos espíritos que lá habitam. E mesmo os espíritos que são inferiores temem esse tipo de local por conta de que são aprisionados, de que são... Isso, em todo lugar pode ter alguém pior do que a gente. Alguém pior, né? Na verdade, eles se sentem... os bons aqui, né, na Terra, sob controle, e aí colocados aí, aprisionados num local como esse, com espíritos muito mais maldosos do que eles. Então, todo o motivo, quando a gente lê as obras espíritas, dá para compreender perfeitamente esse temor. Ok. Então, muitas pessoas... É como se a gente fosse fazer uma analogia. Pega uma pessoa que não tem o hábito de roubar, conta mentiras, prega pequenas peças e tem medo de ser jogado num desses presídios de segurança máxima. Um espírito batedor, um desses perturbadores aí, né? Sim, exato. Ele vai ficar com medo de ser jogado numa prisão, uma penitenciária, né, de controle máximo. Porque é uma faculdade de a pessoa entra lá, sai pior. Sai muito pior. Não tem nenhuma reeducação. Agora me diz uma coisa, Sérgio. Aqui o espírito, então, pede para que possa entrar nos porcos. Temos aí uma coisa interessante, vamos pensar sobre isso. É possível que um espírito humano habite, por um processo de possessão, tome conta dos porcos? Não. Não, existe aí um aspecto até intelectual dessa questão da obsessão. Tem o aspecto vibracional, que muito provavelmente o que aconteceria é assustar os animais, né? O que ocorreu ali foi que eles se assustaram. Exatamente. Então, é importante também observar o aspecto intelectual da obsessão. Porque senão, se ocorresse isso, ia ser um tal de espírito, né? Tornar possesso o cavalo, o cachorro, já pensou? Meu cachorro está bravo, ele está obsediado. Ele está obsediado, né? Não tem obsessor cachorro, então, não Sérgio? Tem, não, não tem. Nem outro cachorro obsedia cachorro, Sérgio? Não. E para a gente seguir, então, que esses porcos, só para entender definitivamente esse trecho aí, esses porcos se assustaram com o quê? O que, que esses porcos viram? Porque, assim, se ninguém viu, o que, que os porcos viram? Os animais veem alguma coisa que nós não vemos? Como que é isso? Exatamente. Os animais, eles têm essa sensibilidade e eles conseguem perceber. Às vezes não é nem visual, né? Não é nem visual, é uma questão vibracional. Eles conseguem perceber. A gente vai ver, às vezes, animal olhando para um canto, um cachorro, um gato, arrepiando todo o pelo, olhando para uma pessoa, para um canto. Eles estão percebendo o aspecto vibracional. Quantas e quantas vezes a gente está extremamente irritado e o animal sai esganiçando, né? Fugindo da gente, porque a gente está ali com uma energia muito densa. Só para interromper você, mas um fato interessante. Nós fazemos evangelho no lar, em casa, todos os domingos. E eu tenho dois cachorrinhos pequenos, né? um pincher e um vira-lata, pequenininho também. Mas um pouco antes, e são brincalhões demais, né? E um pouco antes da gente fazer o evangelho, quase sempre eles estão lá se mordendo, pulando, fazendo uma tremenda bagunça ali, e aquilo até atrapalha um pouco na hora de começar. Mas quando a gente começa a fazer, a gente começa a vibrar, a entrar em prece mesmo, em concentração, parece que eles tomam uma anestesia. É uma coisa impressionante. Cai um para cada lado, cai um para cá, um para lá, eles dormem até o final. A hora que termina a prece, final é que eles vão novamente recuperar a energia. É como se esperassem, né, o tempo certo para poder. E é evidente que deve ter uma ação, né, vibratória do ambiente também, que eles percebem. É isso que você está dizendo? É exatamente isso. Eles vão perceber tanto a boa energia como a energia mais baixa, né? É um aspecto. E nós não estamos falando de religião, estamos falando aqui de um aspecto da física. É um campo vibracional que se forma e o animal, pela sensibilidade, consegue detectar. Por que, que eles não detectavam antes? E não pularam antes, gente. Exato. Na verdade, o que acontece é, tem também um aspecto desse trecho que o porco considerado impuro. O profeta Isaías, e tem várias referências no Antigo Testamento por causa dessa questão do animal ser impuro, né? O aspecto vibracional foi no momento em que... Os espíritos também ficaram com medo, eles se agitaram. Então a vibração deles se agitou. Criou-se todo um alvoroço, e isso imagina bagunça... Mil, quer dizer, mil pelo menos, mil, ou sei lá, uma boa quantidade. Milhares de espíritos correndo um para cada lado com medo de que fossem retirados daquele local por Jesus. A gente sabe que ali o paganismo era muito forte, a atração dos encarnados para esses, a atração dos encarnados para os desencarnados era muito grande, e o aspecto aí então desse alvoroço que se criou, os animais se assustaram e acabaram se jogando. A gente já comentou alguma coisa, mas só para encerrar, é estranho a reação da população, né? A população que, né, diante daquilo tudo que viu, expulsar Jesus ali, pedir para Jesus se retirar, é estranho, né? É invariavelmente por conta do aspecto vibracional que lá estava, né? Ele não combinava a vibração da população com a vibração. Exatamente. E veja que por onde Jesus passava, uma multidão o seguia. Mesmo após os milagres também, que eram, de certa forma, assustadores, né? Cegos, coxos andando, né? Paralíticos, cegos enxergando. E as pessoas o seguiam por isso. Ali não, ali mandaram ele embora. Exatamente. Tal era, e eu até fui pesquisar um pouco sobre a história de Gadara. Muitos rituais pagãos dos romanos acabaram sendo introduzidos. E essa cidade acabou sofrendo muitas coisas, inclusive um terremoto, e foi completamente destruída no ano, perto do ano de 700. Então muitas coisas ruins se abateram naquela cidade até que ela fosse completamente devastada por conta da energia. Da energia que estava vibracional ali, sobre aquilo lá. Meus amigos, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte deste programa, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão durante a próxima semana. Às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas. Então, a partir da próxima segunda-feira, ao meio-dia, pela União Rádio Web, você pode ouvir novamente este programa na íntegra. Segundas, quartas e sextas, às 12 horas. Às terças, quintas e sábados, você pode acompanhar novamente às 4 horas da manhã, para você que acorda cedo, junto com o galo, e às 8 horas da noite também. E aos domingos, também às 4 da manhã e às 12 horas. Transmitido todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, aqui pela Rádio Difusora de Piracicaba, e todos os domingos pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste, o programa Visão Espírita está no ar desde 1999, portanto, já são 18 anos levando aos ouvintes a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, Sérgio Aguiar, que está aqui com a gente hoje, e este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos um excelente final de semana, uma excelente semana, que todos nós encontremos a força necessária por meio da prece para podermos enfrentar todos os desafios que essa vida nos oferece, para que compreendamos que esses desafios não passam de lições e que aprendamos com essas lições, sempre com o coração repleto de gratidão e de alegria. Uma boa noite a todos, uma ótima semana a todos. Eu passo aqui agora as últimas palavras do programa Visão Espírita para o nosso amigo Sérgio Aguiar e peço para encerrar com uma prece. É, Wilson, hoje é um dia de saudade, já estou saindo, porque eu me despeço do programa aqui na rádio. Obviamente a gente vai continuar com o projeto e depois a gente vai estar informando através do nosso site no www.uniãoradioweb.com.br como que será feita toda a divulgação. Continuaremos fazendo a divulgação. Mas foi com muito carinho, muita alegria que eu entrei nesse projeto, tanto na rádio que a gente falava anteriormente, quanto nessa. E cobertos de prazer por ter essa oportunidade. E aproveito então nesse instante para conclamar a todos aqueles que nos ouvem, que elevem o seu pensamento, que possamos nessa hora mentalizar a figura do Mestre Jesus. E como sempre pedimos, que não mentalizemos Jesus pregado numa cruz, fruto da ignorância, numa época onde ainda não sabíamos o que fazíamos, mas Jesus andando pelos campos, falando sobre esse novo mundo, esse mundo que nos encanta, pois toca nosso íntimo, falando dessas verdades que tanto nos consolam, falando desses momentos de libertação, para todos aqueles que se viam aprisionados, para todo aquele que se sente pequeno, o maior recado de Jesus é sobre o Pai compassivo que nos ama, que nos pega no colo, que nos abraça, que nos acarinha. Para todos aqueles que têm fome, sede de justiça, Jesus traz a justiça divina, que não pune, mas corrige todas as situações e repara todos os erros de outrora. E é com Jesus que nós procuramos falar com cada um que hoje esteve nos ouvindo, para que deixemos a cada dia Jesus entrar, para que nós saiamos das nossas cavernas existenciais e como Lázaro nos libertemos aceitando o chamado de Jesus. Vem para fora, vem viver, vem tocar tua vida, que é uma vida maravilhosa, uma dádiva, um presente dado pelo Pai amoroso que tanto nos quer bem. E com isso, elevando os nossos corações, as nossas energias, nos conectando com o alto, nós vamos nos despedindo da noite de hoje. Com a paz do Cristo, que assim seja. Você ouviu na Difusora o programa Visão Espírita,